T28, interceptou o localizador? 3-2. Ok, desça pra 2000, autorizado ILS. Autorizado ILS, fala 3-2. E reportando a saída do pátio 3. Ok, reportarei. Voo 954, autorização de táxi 50, a bordo. 4 horas e 30 de autonomia alterna Fortaleza. 954, direita até o ponto de espera 186. O ajuste no 094, boa viagem. Agora ajustado 1014, então obrigado. Está autorizado o táxi, ponto de espera da 190, quando foram 186, 974, obrigado. 600, pode ingressar Juliette, com cautela, portão 04. Juliette 04, 600. Mike Juliette Delta, solo 50, ao livrar direito, 121 decimal 9. 121 decimal 9, ao livrar, grave, tenha uma boa tarde. Oi, Salvador, Xanamea, 320, na sua escuta. É, 320, continue, aguarda a ali. 20. Torre Salvador, boa tarde, gol na 754, próximo ponto de espera, dá uma zero, tá pronto. Vamos 754, bom. Vou ter um ponto de espera, aguarde para decolagem. Mantendo o ponto de espera da 0 na 754. Volta, capitão, a barra de parada da área. Poxa, 63, ano 5 à distância. 7, tem autorizado pouso, vento calmo, chuva de moderada forte. Afirmativo, está livre o pouso, vento é calmo e a chuva de moderada forte. Salvador, barra de Juliette, exato, boa tarde, na barra de parada da área. O Max já é Delta? Afirmativo. Em frente, Juliette, alfa, ponto de espera, 18,6, ajuste no 0,94, boa viagem. Para o Salvador, Mike Juliette Delta, na barra de parada da Eco. Mike Juliette Delta, vai para que parte? Pátio 3. Está autorizado. Gol no 924, vai observar o gol à sua frente, após o gol, portão 05. Após o gol, portão 05, 904. O ajuste é 1014 e a chegada é a Bonf. 35491. Ok, chegada a Bonf. 220 a velocidade para 8000 pés, o 35491. Positivo. Com essa velocidade existe grande possibilidade do senhor não entrar em espera. Eu vou manter 220 nós, até menos, se possível. O gol 1328 em aproximação, vamos checar o trem em redução, chama a torre 1-1862 e agradeço a sua colaboração, bom pouso, capitão. Salvador, boa tarde, está 3661, frente da informação ativa, autorização para Ilhéus, nível 140. Boa tarde, está pronto para qual? Prossiga. Salvador Ilhéus, Golf 677, nível 140, pista 10, curva direita, saída da El, lida após lida direto Ilhéus, controle 119.35, transponda 5133. 140 aprovado, Ilhéus, Golf 677, da El Leda. Primeira curva direita, decolando da 10, 10935, 5133. 5133, chama pronto, 3661 no portão 11. Chamarei, obrigado. Salvador, boa tarde, Xaner 63, 15, livrou instruções. 63-15, reporte antes da Juliette. Antes da Julie. Sol Salvador, 3566, informação Quebec, pronto, cópia. 3566, Aracaju, nível 190, pista 10, curva à esquerda, saída PUC, Aracaju, controle 119.35, 5143, para o 3566. Salvador, Primeira curva esquerda, 119.35 é o controle e a voz 5, e o transponder é 5143, da 3566. Boston 9, chama pronto, 3566. Chama pronto, 3566. O sinal 6320, no solo 55, 121 nesse manual vai livrar. 219 vai livrar, 6320. Alfa GDS, 03. Bom, 393, por sequenciamento eu preciso que mantenha 170 nós ainda, viu? Formarantes da Juliette, 20. Ocean, ingressando na Juliette, prosseguirá para o portão número 3. Ocean, é a minha 3. Sim. Está agora na sua posição de uma hora, afastado 8 milhas, com 170 mais a 2 mil pés. Não, vai deixar a redução, então. Vamos reduzir para 180 no primeiro momento. Vamos prosseguir também descida para 2 mil. 2 mil, reduzindo 180. Se quiser, pode até menor. Não, o 180 vai ficar compatível. A gente vai ter que tirar o seu daqui a pouco também. Ah, ok, então. O Juliette, tia Juliette, passa 6 mil para 5 mil pés. Vamos iniciar o serviço de vetoração para o sequenciamento. Foi na proa 160, 160. Caso de falha de comunicações, você vai voar para Simbra pela magnética 70. Zero, caso negativo, por acima, pro 70, Juliette, da Juliette. Juliette Bravo Delta, desça para altitude de 3 mil pés, vetoração para sequenciamento. Direita 235, está limitado pelo localizador. 35, limitado pelo LOC, Juliette Bravo Delta. O TRIP 5400, a proa a partir de agora é a proa 030, descendo para 2000, limitado pelo localizador. 030, descendo para 3000, limitado pelo localizador. 5400. A frequência é 13325. Salvador, 328. 328, reporte antes da Juliette. Reportar antes da Juliette, 132. Juliette. Trip 5491 em descida para 5 mil. Golo 754, pista livre, autorizado decolagem, vento 060 graus, 04 nós. Decolagem autorizada, zona 0, Golo 754, obrigado. TRIP 5400, direita proa 065 para o localizador. 065 para o localizador. 5460, está autorizado a interceptar? Positivo, você vai interceptar nessa proa. 5400. Juliette a Juliette, esquerda proa 100, 100, em descida para 2000. Descida para 2000, Juliette a Juliette. O Sierra Brasileira 1393, posição em relação à Duna, agora uma milha. Inicie redução para aproximação e cheque pré-pouso. Agradeço a colaboração. Juliette Bravo Delta, direita proa 285. Vai voar 5 milhas na proa para retornar com curva esquerda. Direita 285, vai voar 5 milhas na proa e retornar à esquerda. Bravo Delta. Golo 754, decola 59, controle 119, decimal 35. 9935, obrigado, no 754. Tio negativo, aguarde transferência de comunicações. A Juliette descendo para 2000. Jet Bravo Delta mantendo 3000. Mantendo 3000, Bravo. Força Aérea Brasileira, 1393 no localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1186, câmbio. Jet Bravo Delta, qual a velocidade? Gente, mantendo 145. Do sequenciamento agora é o número 4. Gente, Bravo Delta. O Juliette, já Juliette, qual a sua velocidade? Juliette, já Juliette, velocidade. Aumente a sua velocidade para 140 nós. Afirmativo, você está seguindo a aeronave da Triple Embraer 170. Está à sua frente 9 milhas. Afirmativo, 9 milhas, gente. Tá, tá. Tomador, voo 954. Voo 754, controle, contato radar. Triple 5400, livre, aproximação ILS. Juliette Bravo Delta, esquerda pro 180. Parte avistando, número 1 para pouso, vento 070 graus, 0612 nós, ajuste no 014, chuva leve. Pés 5491. O Juliette Charlie Juliette pro 85 para o localizador. Juliette Bravo Delta, proa 1180. Decimão 35. 19935, obrigado, boa tarde, gol no 394. Juliette Bravo Delta, navegue com 140 nós, informe atingindo. 140 nós, já está na proa 180. Juliette Bravo Delta, vai na proa 130 para interceptar o localizador. 130, 1130 para interceptar o localizador. Trip 5491, vetoração para sequenciamento, direita proa 280. 280, vai navegar no máximo 10 milhas para retornar com curva esquerda. 280, mais ou menos 10 milhas depois com curva esquerda. O ajuste? 1014, o gol 1394, esse é o controle, contato radar. E 5400, torre agora, frequência 1186. 186, muito grato, até já. Até. O Juliette, Charles Juliette, você está descendo para 2000? Trip 5400, complete a aproximação, aguarde informação de pista livre. Vento, informe avistando, vento 060 graus 04, nós chuva leve na rota. 7400, vai reportar avistando. Paciente. Estão acendendo ao 410, depois de FUP direto Campina Grande, na 754. Jet Bravo Delta, deu só para 2000 pés. Zero Natal. Copio 37? Afirmativo. 37 autorizado, Natal, Fisolo 10, pista no zero, esquerda, Fucas e Pá, controle 119, decimal 35, 5125, para o gol 1600. Prezou 370 Natal, Apesolo 10, Pucas de Pá, 1935-5125, gol 1600. Esquerda após confirmando, 370, chama pronto. 370, reporta não, 1600. Patrulha no meio, chegada a Mari, desça para 5.014, redução de velocidade para 250 nós no primeiro momento. Dentro em breve eu vou solicitar um inferior. 5.014, 250 nós na presente, reduzindo 4, no meio, na Mari. Uno 754, eu consultei o centro de controle de Recife, ele me informa o seguinte, o senhor vai fazer Puca, Jamo, Aracaju, informação para o Gol 754. Autorização paga na decolagem, tudo bem. Bocajão, Aracaju, após Campina Grande, gol na 754. Positivo, como existe a dúvida da informação que o senhor recebeu e o que foi transmitido agora pelo centro de controle, o senhor vai chamar um 2545 solicitar informações. Não, não há necessidade, mas vamos fazer o que vocês quiserem aí, sem problema. Estamos aqui é para cooperar, não para atrapalhar. Positivo, agradeço, capitão. Chame Recife 12545. Ok, Pucajama, Aracaju, gol. Uno 754, confirme a frequência, por gentileza? Uno 2545. 2545. Triple 5491, esquerda pro 130 pro localizador e descida para 2000 pés. Chame estabilizado, velocidade 160 nós. Triple 5491. Velocidade 160, reportará estabilizado 5491. Juliette, Charles Juliette atingiu os 150 nós? Positivo, tá oscilando, mas tá tentando manter 150. Jet Bravo Delta, tem velocidade agora? 40, quer que reduza? 130 nós. Olha 30, 130 Bravo Delta. Solo Salvador, gol 1924. Utilização de tráfego, gol Marcelo. 924, pronto cópia. Pronto cópia, 924. Autorizado Maceió, nível 350, Peruíço 58. Pista 10, curva à esquerda na Pucaracaju. Controle 119-35 e o transponder é o 5127 para o gol 1924. Autorizado 350, operei 58 para Maceió, decola 10 por esquerda, Pucaracaju, 1935, controle, 5127, transporte. Correto, no porto, confirma o portão do gol 1924. 5. Somente 5419, está com 46 a bordo, 4 horas e 40, alterna Montes Claros. 5489, Juliette, Alfa, ponto espera, 18,5, ajuste no 094, uma boa viagem. Ato, Juliette Alfa, 18,6, 5489. 5400, Lisandro, se escuta. 5400, Alfa Quilo, pátio 3, autorizado. Alfa Quilo, pátio 3, autorizado, graças. O gol 1394, chame Recife, 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5, boa tarde, obrigado, gol 1394. Boa tarde. Juliette, Thiago Juliette, eu agradeço a sua colaboração. Você está agora a 5 milhas para a cabeceira 10 e pela apresentação do radar, o senhor está à esquerda do localizador. Confira. Afirmativo, à esquerda. Vamos estabilizar na radial 101. Tá, ok. Ciente. Complete a aproximação, chegue o trem, eu agradeço a colaboração mais uma vez, em redução, chame a torre 1186, reitero. Você está voando à esquerda do localizador. Afirmativo, à esquerda, vai checar o trem, confirma, chama a torre. Torre 1186. Juliette Bravo Delta, você está agora 3 milhas para passagem sobre o marcador. Eu agradeço a sua colaboração. Vou checar o trem, chamar a torre 1186. Papá, Juliette, Charles Juliette. Reporte avistando, número 1 para pouso, vento 08, 0 graus, 04 nós. Ajuste no 04, chuva leve. Vai baixar o trem, bota avistando, Juliette, Charles Juliette. Juliette Bravo Delta, prossiga. Tá, 2 milhas externo no ILS. Complete a aproximação, reporte avistando, vento 090 graus 04 nós, ajuste no 04, chuva leve. Reporte avistando, Bravo Zero. Salvador, trip 5489, ponto de espera pronto? Trip 5489, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Meu irmão, mantém o ponto de espera. Foi, travou no zero, o Juliette, papapapa, Juliette Charles, Juliette. Só segue para pouso? Firme? Só segue para pouso? Positivo, prossegue para pouso. São privado pouso, vento 090 graus, 049, 1014. Gente, pouso autorizado, Juliette Charles, Juliette. 2000, 4196. Aqui agora em Simbra, 1400 pés, um pouco a meia milha para cá, a faixa de Simbra, a 1400 pés, estou direto para o lado. Ciente, o parque de aproximação para a pista livre é o número 1 para pouso. Ciente, bravo. Agradeço a sua colaboração, cheque o trem, chame a torre, 1186. 1186, bom trabalho aí. Ô, Torre Salvador, triplo 5491. Triplo 5491, boa tarde. Reporte avistando, número 2 para pouso, informa aí pista livre. Vento 1 centena 029, ajuste no 04, chuva leve na Europa. Botará avistando, baixa trabalho. Juliette, Charlie, Juliette, no solo, aos 11, ao livrar direita, chama o solo 121, décima base. Gente, 11, ao livrar direita, chama solo 121, décima base. Salvador, papapapa, Juliette Charles, Juliette. Juliette Charles, Juliette, vai proceder para que parte? Firme? Para que parte irá prosseguir, estacionamento? Vai a aviação geral. 029. Bravo, Delta, livre de pouso, 0-0. Baixado e travado. 10, Luna pela direita. Agora a gente vai precisar manter essa proa 300 por 10 milhas, depois voa tudo. Proa 40 por 10 milhas e depois voa tudo, sente. 5489, a condição de decolar 5 autorizado. Afirmo. Aqui, observando o tráfego na curtíssima, senão após a passagem ali, mantém preparados. Mas o tráfego ali mantém. Né? O número 1 agora para pouso, informa a pista livre, informa a TR ingressando para decolar 5, é autorizado, reporte avistado. Juliette Bravo Delta, solas 1-3, livre próxima à direita e chame solo 1-2-1, décima base. Solo 1-2-1-9, muito grato. Pode. Deve confirmar a posição para o Juliette, já do Juliette? Firme? Deve orientar o, na sequência do táxi, o Juliette Charles, Juliette. Quanta pés? 7.300. Continue a aproximação e forma na pista livre. 5489, autorizado. Decolagem, vento variável 029. Pessoal. Ali, Juliette Charles, Juliette, fica atento ao balizador da infraero aqui, na pátio 3. Aqui, né? Só concorrer. Para o táxi, está 3661, 112 a bordo, 2:30, alterna Aracaju. Vou manter um ponto de espera, aguarde para decolagem. Mantendo, 3566. 35491, no pista livre, autorizado pouso. Livre pouso, 5491. Hotel Amatal, patrulha. Trip 5489, decola 15, controle 19, decimal 35. Prende o trip 5489. E 700 pés com 4 mil de visibilidade. Tá, ah, ok, sente. A 3566 ali mantém pistão no zero. Ali mantém no 03566. Tipo 5489, vista o controle Salvador, está em contato radar. 489. Azul 4165, 5 milhas para o externo, interceptou? Azul 4196, controle. Neo Livrar, 121 no Espanhol. 1219, grato. 4196, localizador, cheque o trem, torre 1186, azul 4196. 4186, grato. E é que serra, serra para Salvador? Serra, Serra, Transponder 2222, 700 pés de teto, 4 mil de visibilidade, o ajuste 1014. Repita pro azul, azul, meia, por favor. Só 3566, 3 horas de decolagem, pista no zero, vento variável 02 nós. Livre decolagem, 3566. Quilo para o pátio 3. Alfa, quilo para o pátio 3. 5491. Torre, boa tarde, está 3661, no próximo ponto de espera está pronto. Estão 3661, 18,6. Desculpa, eu estou 3661 agora. Está próximo ponto de espera da 1-0, está pronto. Contém o ponto de espera, aguarde para decolagem, 3661. Sente. Tá 3566, decola 18, controle 119, decimal 35. 1936, grato, 3566. Visual 4116. Gente, 4116, tem autorizado pouso, pista no zero, vento variável 02 nós, chuva leve. Livre pouso 4116. Gente, 3116. P5489, direto conquista autorizado. Direto conquista, 54.